É o final da primeira hora destas Ondas Calmas, mas volto já a seguir para mais uma hora, até à meia-noite, consigo aqui na Rádio Foz do Mondego. Have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your sorrow, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Cordeiro Júnior Limitada, Rua Dr. José Portela Fernandes, número 40, Zona Industrial da Formiga, em Pombal. Telefone 236-212-168, onde pode adquirir eletrodomésticos das mais diversas marcas ao mais baixo preço. Máquina de lavar louça, 239 euros. Máquina de lavar roupa, 7 kg, 229 euros e 95 cêntimos. Placas de indução, 165 euros. Frigoríficos, uma porta, desde 138 euros. E outros. Instalamos e damos a assistência em antenas para canais portugueses, franceses e de outros países. Já ouviu falar de moradias e outros bens que foram assaltados? Pretende segurança para a sua casa ou empresa? J. Cordeiro Júnior tem a solução. Instalamos alarmes, sistemas de vigilância, incêndio, automatismos, portões seccionados e outros. Tudo com a respectiva assistência. Orçamentos grátis. J. Cordeiro Júnior, empresa com mais de 45 anos de experiência. Visite-nos na Zona Industrial da Formiga, em Pombal, ou contacte-nos pelo 236-212-168. Móveis 80 convida as melhores propostas em mobiliário contemporâneo e decoração. Móveis 80. É um privilégio pensar a sua casa, ir ao encontro das suas expectativas, criar e renovar interiores em Pombal. Móveis 80. Entregas diretas em Portugal e Paris. Móveis 80. Ondas Calmas, as melhores músicas para o seu fim de noite.